Do teu medo quando sorriu durante. se forças o corpo para, nem vão chorar. Diz que o vazio não tem tristeza. Longe vai o teu caminho, onde tudo era tão perfeito. Longe vai o seu sorriso no meu peito, para sempre mudo. Nada, nada muda se não sentes o prazer. Nada muda se não sabes o que é ter. Nada muda se não sentes o prazer. Nada muda se não sabes o que é ter. Nada muda se não sentes o prazer. Wow. Radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Thank you. Se não curtes este loop, então passa para a seguinte. O hip-hop cru e duro, tu não és o puro ouvinte. Acredita, ninguém evita o genuíno hino. Vazio como ao bolso, não atina andar com chino. Só assino um contrato que me dera liberdade. Alguém há mais tarde, arma criatividade. Abusar do que tenho, um poema num desenho. Tentar acusar um estranho só porque não o conheço. Apareço num formato que não estás habituado. Os pés com disto tentam ver se o verso é picado. Mas tu não sabes nada, tens andado adormecido. Só ouves o ruído da ferrugem no ouvido. Frase a rimar em cima de uma melodia que te atrofia, como a minha caligrafia. Não percebes nada, preferes uma balada bem elaborada por alguém conceituado. Não fiques chateado porque a crítica inalas. É melhor ficares calado se não sabes o que falas. Isto é o que eu vivo, 24 horas diárias, sempre ligado a mim sem ter direito a precárias. Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo. Não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo. Aprende que a missão não é estar no top, é vazio, caga nisso. Não percebes. Se faça isto ou não devo, não é maneira como eu escrevo. Sou inconsciente como a gravidez adolescente. Porque eu acredito no que está escrito quando recito. O que eu admito e podes crer que não facilito. Sou esquecido sem limite, cuspa à toa num beat. Não é cultura de elite, é mais cultura de street. Ficar em baixo é a única coisa a que eu me candidato. Qual é o meu formato? Surgir barato. Se pá que tu procuras, enganaste na área. Porque a faca que tu queres não está nesta faixa etária. Necessária vigilância com 10 olhos ou mais. Soltando as cordas vocais em impressões digitais. Se pop é vazio, eu sou a tua cabeça. Se não me queres ouvir, eu faço com que aconteça. Se pop é lento, eu sou a tua compreensão. Se pop é violência, a voz é a munição. A minha intenção é só prestar homenagens. Mas damas penso que eu sou o maluco das filmagens. Não quero personagens, não quero o autêntico. Aquilo que sai puro não tem nada idêntico. Sou mal compreendido, sou pouco esclarecido. Considero-me louco no bom sentido. Tantos estilos que nem dá para distingui-los. Contratos alucinados. Vamos rescindir-os. Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo. Não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo. Aprende que a missão não é estar no top, é vazio, caga nisso. Não percebes o hip-hop. Não sou músico nem cantor, não sou grande produtor. Faço batidas e letras, sou poeta sem valor. Reconhecido pelo esquecido que não recorda. Não vivo o que eu vivo, então ele nunca concorda. Acorda e reflete, espontâneo não se corrige. E leste em protesto, age e exige. Foge da pressão que domina uma voz. Já ouviste uma antes, agora ouvo a voz. É mesmo assim, sendo aqui da subterrâneo. Quando rimo é com o hemisfério direito, o crânio. Com sentimento, flow versátil e hipnótico. Aqueles que me curtem, eu sou tipo antibiótico. Não funciona, aposto que me tem alergia. Por toda a classe alta, eu represento a Xungaria. Por toda a classe baixa, eu represento a simpatia. É mesmo assim, sendo aqui até um dia, eu. Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo. Não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo. Aprende que a missão não é estar no top, é vazio, caga nisso. Não percebes o hip hop, não percebes o hip hop, não percebes. Não percebes o hip hop, não percebes. Não percebes o hip hop, não percebes o hip hop, não percebes o hip hop, não percebes. Yo, yo, yo, yo, caga nisso. A mim que sei e sinto que eu esperaria. Não percebes, não percebes. Não percebes. Não percebes, não percebes. Não percebes, não percebes. E vós também, pindéricos jornalistas, que fazem escócegas e outras coisas à opinião pública. Não percebes, não percebes. Não percebes. Canal 2 da Antena Web. prenda. Traz-me sono, traz-te a ti, traz-me algo gostoso sem tempo.

quando o teu coração arde na fogueira do ciúme, não venhas tarde, dizes-me tu da janela, e eu venho sempre mais tarde, porque não sei fugir dela. Sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Sem alegria, eu confesso, tenho medo que tu me digas um dia, meu amor, não venhas cedo. Sei onde vais, que eu chegue cedo algum dia, e seja tarde demais. Canal 2 da Antena Web. Estava uma noite fria, só uma estrela brilhava, nem as minhas mãos sentia para tocar minha guitarra. A primeira nota soou e eu só te queria ver. Assim que trovejou, começou logo a chover. Pela noite dentro até amanhecer, foi sopro dando vento sem parar de chover. Coisa mais ingrata não pode acontecer, fazer uma serenata e me embora sem te ver. Rainha Santa, que me desse um sinal teu, que ouvisses bem te cantar e a tua luz acender. Teu jardim, nem estava preparado para o conhecer assim. É linda aquela roseira que tens sob a tua janela. Passei a noite inteira molhado junto. Quem te canta e a tua luz como as rosas de um dia, os amores do instante que o vento logo levou. Pétalas e morcecidas deixam no ar o perfume de um sonho que se sonhou. Capas negras de estudante são como asas de andorinha enquanto dura o verão. Palpitam, sonham distantes, aninhadas no verão do palácio de ilusão. São franjas onde é no mar que o vento logo barreira. Pairam na vida uns instantes, logo descem, depois morrem, mal se sabe se nascerá. Mocidade, oh mocidade, oh que ingênua e generosa, faminta de ilusão. Que nunca soube os motivos de quanto quero o capricho, foi lhe digo o coração. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Ah. Ando na rua sem fazer barulho à noite. Vampiros e canibais, mano, só andam à noite. Gente equilibrada, desequilibra-se à noite. À noite, à noite, à noite, é só para macho à noite. Gatilhos da polícia acordam sempre à noite. Ladrões, killers e dealers, man, são filhos da noite. É melhor trazer esculeta à prova de chumbo à noite. À noite, à noite, à noite, vida é fodida à noite. Sol 10, 19 horas, a lua cresce. Temperatura arrefece, mais uma vez a noite floresce. Melancolia, rua vazia, monotonia na escuridão que traz a chave para fechar o dia. Sem energia a noite vem como comunas. Só ganha vida nas colunas das casas noturnas. Com turmas pluriculturais ruidosas como tunas. À noite visitas aos subúrbios são inoportunas. À noite passa-se tudo mas psh, ninguém viu. Psicopatas colecionam corpos no fundo do rio. Doentio, à noite liberta o espírito sombrio. E betas aristocratas são cadelas em fase de cio. Drogados em barracas vão retardando a ressaca. Macas carregam vítimas de balas e facas. É assim que acontece quando a cidade escurece. Até que a lua desce 7 horas o sol cresce. Ando na rua sem fazer barulho à noite. Vampiros e canibais, mano, só andam à noite. Gente equilibrada, desequilibra-se à noite. À noite, à noite, à noite, é só para macho à noite. Gatilhos da polícia acordam sempre à noite. Ladrões, killers e dealers, mano, são filhos da noite. É melhor trazer esculeta à prova de chumbo à noite. À noite, à noite, à noite, vida é fodida à noite. Contacta com o ambiente noturno, mas sem bem comportado. Porque à noite, polícias são hooligans mal-humorados. Não é posição da autoridade, são satisfações pessoais. À noite, estruturas medievais invejam os quadros policiais. Irão eles baixar a criminalidade? Jamais. Todas as noites gatunos vêm buscar aumentos salariais. Movimentos ilegais movem-se com todo o aparato. À noite os puros gangues são exércitos da NATO. Balas e pugilato, o crime não perde fluidez. Casas de narcóticos sempre eram casa ao fim do mês. Vem a lua e vês a metamorfose dos seres vivos. À noite não há omnívoros, só há álcool livros. Depois as consequências já são de senso comum. Automóveis ligeiros são modelos de Fórmula 1. É viver ao pormenor, é adrenalina e suor. Prostitutas batem recordes em maratonas hardcore. Vitalidade mor, numa atmosfera hostil. Gays e transexuais fazem-se o 25 de Abril. Rebelião na escuridão em todas as partes da nação. Skinheads na rua para baixar a taxa de imigração. Só à noite é que os meus negros vêm do emprego. E à noite é que esses negros vão para o emprego. Uma horinha do sossego para ver TV e comer a janta. Mas TVs às horas nobres são pias de shopping center. Deus descansa e deixa a sua voz inativa. E o Vaticano aproveita e faz masturbação coletiva. Ah, eu falei, quem mandou falar dessas coisas, mãe? Quem te mandou... Ando na rua sem fazer barulho à noite. Vampiros e canibais, mano, só andam à noite. Gente equilibrada, desequilibra-se à noite. À noite, à noite, à noite, é só para macho à noite. Gatilhos da polícia acordam sempre à noite. Ladrões, killers e dealers, mano, são filhos da noite. É melhor trazer esculeta à prova de chumbo à noite. À noite, à noite, à noite, vida é fodida à noite. Thank you.